Outra noite uma voz portentosa me disse que eu curaria os doentes e que as multidões me adorariam. Por que você ama tanto Jesus? Me perguntou. Não seria melhor uma nova religião? As igrejas estão vazias, você viu. Em Paris, onde te ofenderam por visitar a igreja de Montmartre, você não foi só para apreciar a arquitetura, mas para orar a Maria e aos santos. Um guarda não te ameaçou por tirar uma foto com a ciência. As religiões acabam. Por um instante, considerei sua oferta e minha alma se partiu como a de um esposo que pressente a dor da amada que engana. Nunca gritei compungido, jamais abandonarei meu Jesus. Estão vazias, você viu. Em Paris, onde te ofenderam por visitar a igreja de Montmartre, você não foi só para apreciar a arquitetura, mas para orar a Maria e aos santos. Um guarda não te ameaçou por tirar uma foto com a ciência. As religiões compungido, jamais abandonarei meu Jesus. Acrescentei, lembrando doce bar, mesmo que o mundo fira meu coração. Nunca gritei compungido, jamais abandonarei meu Jesus. Acrescentei, lembrando doce bar, mesmo que o mundo fira meu coração.